CFMC no cinema. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. E o programa hoje vai ser diferente, que nós não vamos falar de um filme especificamente. Nós vamos comentar uma lista que saiu recentemente da revista Esquire, isso no mês passado, onde escolheram os 25 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre essa lista e nós aqui do Cultura Pop a Rigor vamos também apresentar as nossas listas e escolher os 25 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Estão comigo aqui Adri. Olá. E o Dré. Oi. Vocês chegaram a ver a lista? Eu não. Confesso que eu nem estava ligado nessa lista. Ela saiu mês passado, né? E tem uns filmes legais e outros nem tanto. Aqui eu sempre de lista, né? Sempre tem ali aqueles filmes ali que a gente vai discordar, né? Uhum. Então, o que vamos fazer nesse início do programa? Vamos comentar os filmes que estão presentes nessa lista um a um. Eu também tenho a lista aqui, então eu vou começar. Então a gente vai comentando filme a filme aí, você concorda, não concorda, o que acha de cada um. Então vamos começar com o número 25, né? Que para mim já começa super forçado. E é o Thunderbolt, que foi lançado pela Marvel esse ano. Não sou capaz de opinar. Eu não vi, não. É, pô, é muita forçação de barra, mas... Sei lá, o pessoal deve ter assistido agora e ficou emocionado. É, o Thunderbolts foi apontado aí no início do ano como a ressurreição da Marvel, né? Depois de tantos filmes ruins, a Marvel finalmente teria lançado um bom filme. Na verdade, aí... finalmente lançou um filme assistível, aí o pessoal já se emociona e sabe como se fosse bom. Mas aí é que a coisa já está muito nivelada por baixo. Sim, extremamente, né? Qualquer titiquinha assim que a Marvel lança é. Pô, assim, é... Já alçam a grande obra, né? Eles lançam um filme ruim pra caramba e lançam mais ou menos, aí já é tratado como um filmaço. É. Eu e a Adri vimos e, sinceramente, que filminho meia boca. Né? No início, né, já começa assim, acho que vai ser uma coisa interessante, mas aí vem as primeiras piadinhas e eu já me lembro que é um filme da Marvel. É isso. Pode falar. E a ideia é da Marvel lançar assim, né, uma equipe de super-heróis perdedores, né? É quase a mesma coisa que o Esquadrão Suicida da DC. Mas acontece que esses personagens não convencem, né? eles são praticamente a mesma coisa que os próprios Vingadores. São tão chatos quanto os Vingadores. Eles ficam falando todo o tempo que, nossa, que nós somos perdedores. É, os personagens têm lá aqueles draminhas, né, problemas psicológicos, aí eles ficam toda hora repetindo, né? Tudo tem que estar nos diálogos, né? Tudo já é repetido a exaustão. Eles estão falando, somos uns merdas, é isso? Exatamente. Tem todo um trabalho do roteiro assim sobre a depressão, né, minha cara? Que eu até tinha um. Até podia ser interessante, né? Mas, nossa, não desenvolve nada, né? Tudo. E aí é aquilo, né? E aí chega no final e resolve com um abraço, né? Spoilers. Agora eu já fiquei sabendo que é assim que acaba. Aí tem a Julia Louis-Dreyfus repetindo o papel dela em VIP. É, faltou o Gary. É. Faltou a equipe toda, né? É, aliás, podia estar ali a melhorar o filme se tivesse toda a equipe dela em VIP, pelo menos ia ficar mais engraçado. Então é aquele filminho básico da Marvel, sabe? Que esses filminhos hoje em dia eles pecam muito em desenvolvimento. Então ali tem a situação inicial que apresenta, aí depois pula ali pro confronto com o vilão, que nesse caso é o Sentinela Depressivo, e depois tudo se resolve facilmente. Um abracinho. Não é aquilo. Em relação a outros filmes da outras bombas que a Marvel lançou aí recentemente, a única diferença assim, para ele é que ele ainda tem um tema, né? Ele ainda está tentando contar uma história. Mas assim, o desenvolvimento é fraco para caramba, né? Não, que é coisa que outros filmes aí da Marvel, tipo aquele último Homem-Formiga ou o segundo lá da Capitã Marvel, com esse carro, porra, não consegue, né? Não tem nenhuma história, né? Que esses aí não são nem filme, né? Eu Não, não mas sei o aí que é que eles aqui, estão. exatamente. É, não sabe, não tá nem contando história, sabe? É só o amontoado de personagens e situações. Mas é aquilo que você falou, né? Aí é nivelar por baixo, né? Também. Se é história, mas não desenvolver, também não vai muito longe, né? Poxa, aquele filme, aquele segundo filme da Capitã Marvel parece seriado bem vagabundo de TV. A minha sensação é que eu peguei uma série assim, uma série fraca e do meio, assim, sabe? Porque ele é tão preguiçoso que ele não se dá nem o trabalho assim, de apresentar os personagens. Ele vem com um personagem disso, do seriado lá, né? Da Miss Marvel, e se a gente joga ali no filme, então se a gente tivesse a obrigação de conhecer. Eu também não vi isso até hoje também. Eu tô Não atrasado. perdeu nada. Tô atrasado com o filme do Marvel. Não tá perdendo nada. Aí as pessoas veem o Thunderbolts e já elevam aí, né? Grande filme, grande filme. Bom, o número 24 é Shazam! Ah, para. Pô, 24, pô, não tem muito filme de super-herói, né? Porque você pensa que pegou do Shazam, que foi. Não. Também, outro filme que, assim, não acho ruim. Mais Só ou tem a coisa do menos. Shazam, é o Shazam, né? Que camarada lá, puta que pariu. Nossa, é sensacional como do o Billy Batson, né? É garoto normal, né? Entendeu? Coisa. Aí, pô, quando ele vira o Sazan, ele vira um completo idiota, é um imbecil. Ele vira, que ele vira o Ryan Reynolds do inferno. Eu já não gosto do Ryan Reynolds. Aí, pô, não suporto esse cara. Nossa, Zacarias Levi. Pô, não suporto. Os heróis mais irritantes. Cara. Legal que recentemente ele se revelou na escrota aí também, na de direita. Aí é legal quando as pessoas que eu gosto sem razão. Sem uma razão. Se revelam também. Escrotos também, né? Aí você entende por que que não gosta. É o pacote que bosta completo. Eu já odiava de graça. A gente já não gostava dele antes de ser modinha. Sim. Cara, o Sazan não é um grande filme, mas ele podia melhorar muito se não fosse esse cara como protagonista. Sim. Não, ele torna... o filme é tipo, ok. Não, não é, nossa, um grande filme, mas também não é ruim. Mas, pô, ele torna as partes lá com ele, lá de Shazam, são insuportáveis, assim, é irritante. Eu teria dado um ok pro filme, mas por causa dele, não tenho. E a continuação é pior ainda. Bom, número 23 é aquele filme do James Gunn, o... Super. Eu não posso opinar porque eu nem lembro direito desse filme. Eu lembro que a gente assistiu. Eu confesso que na época, eu me lembro, na época eu não achei ele essas coisas, mas faz muito tempo, não lembro. Não lembro direito, não vou opinar. Não lembro. Não lembro direito, não. Não sei se numa revisão. Na época eu lembro que eu não achei grande coisa, mas faz muito tempo. O número 22, o maluco, é o do diretor que se acha maluco, mas na verdade não é, né? Que é o Thor Ragnarok do Taika Waititi. Pô, cara, esse filme aí muita gente esse aí é um dos mais superestimados. Eu não entendo. Porque a gente na época falando que era hilário. E eu vi o filme todo sem dar uma única risada. Pô, mas nem o sorrisinho amarelo, cara. Fica assim, pô, procurando a graça. Porque, pô. Deus tá muito amarga, porque não achei graça nenhuma mesmo. É porque é ruim mesmo. Pô, que isso? Eu sou o cara que morre de ir aí até sempre que rever os apetites do quinto piloto sumiu, corra que a polícia vem aí. Pô, isso que é comédia. Ragnarok é nosso hilário, subverte o gênero. Não. As mesmas piadas bobas de sempre da Marvel, só que mais bobas ainda. E tanto é que o Taika depois fez, né, o Amor e Trovão, que geral detestou. E é a mesma merda que esse aqui, só que mais exagerado. Exatamente. Esse aí eu nem tive a paciência, esse aí eu nem vi. Eu tava saturada desse tom. Não encarei, não. E o Taika, nossa, esse aço doidão, né? Que ele dando entrevistas, né, na época de lançamento do Amor e Trovão, ele falava, né, que o filme ia ser muito louco. Na verdade, né, essa foi até mexer um pouco de desespero, né? Tipo, você sabe que aquilo ali não tá, essas coisas, aí você ficar repetindo aquilo para ver se as pessoas começam a concordar. É. Pô, é muito louco, gente. Muito louco. Cara, ele é um diretor tão comumzinho, tão na caixinha, que ele dirige uns videoclipes para peguete dele, né? A Rita Ora. E mesmo dirigindo o videoclipe, nossa, o cara faz a coisa mais. Ah, mais normalzinha, mais sem graça. Né? Porra. Mas é isso, né? É bom que eles combinam, né? Quer que passar é uma de doidão? É bom que eles combinam, né? Que é um diretor. Que é um diretor sem graça, com a cantora forte sem graça também. Sim, sim, né? Os dois não têm vitalidade. Dois genéricos. Dois genéricos. O 21º na lista é Watchmen, do visionário Zack Snyder. Ah, é outro também que, porra. Como. É, eu tava demorando pra botar ele. É, outro, outro que a gente gosta, mas pô, como a gente, qual você, o Máquina, comentou lá no programa que a gente gravou, né, sobre as versões lá do Beijo no Asfalto, né, é, o Watchmen também é, né, exatamente esse caso também, que porra, não adianta você pegar o texto e botar lá quase tudo assim, a... Né? Se a encenação, né? Não está acompanhando, né, o texto, faça uma ideia completamente diferente. É, totalmente. A imagem não casa com o texto, porque ele coloca ali o texto do Alan Moore, ele muda basicamente mesmo ali o final. É. Mas... O tempo todo ali nas imagens você tá vendo um filme normal de super-heróis, sabe? A galera metendo a porrada, fazendo pose de atleta. Eu acho que dá muito engraçado naquele, né, que eles fazem a caracterização, né, do coruja, né? Tem um uniforme, né, que botar uma barriguinha. Calvo, né, coisa e tal, mas aí quando veste o uniforme é o Batman. Sabe, aquela coisa heróica, né? É. Enquanto você pega a revista, né, os uniformes estavam mais próximos de algo assim, como a gente veria assim, no Kick-Ass, por exemplo, né? Exatamente. Aí, sabe, aqueles malucos fantasiados, né? É. E não essa visão heróica, né, romântica. É, ela para parecer ridículo. E ali não, ali você vê no filme ali a Silk Spectre posando de super gostosa, o Coruja tipo Batman. E aí só contribui para essa galera burra aí, fascista, que acha que o Rostas é porra herói. É, porque essa, sabe, que o Rochaça dele é, sei lá, o Wolverine, né? É. Tanto o Adão, que. Né? É, tanto que quando saiu a série depois da HBO, eles ficaram com a maior raiva, né? Sim, porque. Uhum. É. Porque essa é uma galera que. De repente nem chegou a ler, o Alan Moore se leu também, não entendeu. Aliás, o próprio Snyder não entendeu. Ah, essa galera não entende nem X-Men? Ah, não entende nem X-Men, né, que dirá. E o Snyder também tem um histórico de não entender os personagens, porque ele fez também os personagens da DC ali, com Superman, Mulher Maravilha, né, com coisa e tal, vê que claramente ele não entende... Os personagens. Cara, o Zack Snyder é um caso raro, né? E, pô, eu me lembro que a gente assistiu 300. Eu nunca tinha lido a HQ de 300. fotos. E a gente descobriu que ele ainda retratava os peças de uma forma mais escrota que o Frank Miller. Sim, eu vi o filme, eu achei, mas o Frank Miller andou falando várias merdas aí, né, depois. Sim, criou um herói. Mas ele disse que foi isso, que ele tava doido mesmo, mas assim, ele andou falando umas merdas aí mesmo, então assim, eu achei que o racismo era o Frank Miller. Mas aí depois que eu li a HQ, eu vi que, pô, pior que não. A maioria daqueles monstros era a criação do filme mesmo. Sim, na HQ não tem aquelas figuras bizarras, né, as figuras deformadas. Não, e não tem aquela. Porra, porque você vê o filme, é aqueles monstros, né, as figuras deformadas, os persas parece que estão encardidos, sabe? Porra, parece que a gente suja a fotografia, a maquiagem do filme que passa essa ideia, porra. Sim. Sim, é totalmente preconceituoso. Ah, esse negócio, né? O Zack Snyder é um eterno adolescente. É. Queria ficar fazendo o filme da Liga da Justiça para sempre. Não, e outras coisas que ele. Além de coisas do filme, né? Mas. As coisas que ele queria botar, né? Tipo, o negócio da Mulher Maravilha posando na frente das cabeças inimigas. Porra, cara! Sinceramente, né? O Zack Snyder me lembra aqueles caras que escreviam para a Wizard brasileira, né? A extinta Wizard da editora Globo. Uma vez teve uma carta de um cara que falou que se o Superman fosse mais violento, teria o respeito dele. Foi o Snyder que escreveu essa carta. Snyder que escreveu essa carta. Porra. Ah, o Snyder é muito assim, aquele pessoal da Image, assim. Ele é muito cara mesmo ali, né? Robert Lashley, bastante. Ele teria sido o diretor perfeito para um filme do Yogi Broad. Sim. Ou então aquele outro grupo, como é que era? Ah, o Blood Strike. Blood Strike. Eram tantos grupos. Ah, seria perfeito. Que tipo de roteiro, que tipo de violência. Espetacularização, né? É. Pô, agora pra dirigir o Watchmen, falta maturidade. E pensar que quase tivemos um Watchmen dirigido pelo Paul Gangas. Porra, isso é interessante. O 20º filme é o Superman 2, né, de 1980, Christopher Reeve. Ah, eu gosto de Superman 2, embora eu prefira a versão do Richard Donner, né? Sim, a versão que saiu depois. É. É, o Director's Cut é melhor. Cara, pô. Ah, pô, essa versão, né, dos cinemas, eu cresci com ela, né, que o Director's Cut só fui ver depois, né. Mas, e, pô, é legal também, mas depois que você vê o Director's Cut, aí você fica, pô, criminosos os caras impedirem eles ajudando terminar o filme pra fazer essas mudanças, né? É, o Superman 2 faz parte da minha infância. Tem coisas nele que eu gosto, mas hoje em dia pra mim é ali a versão do Richard Donner. Nossa, assim, melhora muito o filme. Tira aquelas piadinhas bobas. Tinha muita piadinha boba ali na versão do cinema, né? A versão do Richard Lester, né? E depois também ele comanda o Superman 3, que novamente tem coisas legais, Mas também tem assim uma parcela de piadinha boba, que, sabe? E algumas. E a maioria sem graça. Então. É, no terceiro aí escracha mais ainda. É. Que aí o filme já é totalmente dele. Sim. No décimo lugar, o Avengers Endgame, né? O Vingadores Ultimato. E foi aqui que eu desisti da Marvel. Sim. Vingadores Ultimato. E eu vi outras listas aí que eles ficam querendo criar essa narrativa de que o Ultimato foi o melhor. Pô, cara, longe disso. Tem uma galera que ama esse negócio. Porque o Guerra Infinita é legal. Aí, porra, o Ultimato, nossa, achei que total. É, eu gosto do Guerra Infinita. Agora, esse aí foi, assim, decepcionante para mim. Como você falou, que desisti mesmo. Porque ali no Ultimato ficou claro pra mim que a Marvel nunca vai ser capaz assim, de fazer nada diferente dessa coisa aí meia boca aí que eles têm feito mesmo, realmente. Ali ficou evidente pra mim que eles não têm pra onde ir. É, exatamente. E eles nunca vão ousar. Sim. Vai ficar sempre na mesma. E tanto é que é o que aconteceu depois. Até hoje, assim, você vê os filmes, é um marasmo total. Tanto que... eu vi, né? Quando eles vão por essa coisa, né, de realidade alternativa, coisa assim, né? Eles vão ficar o tempo todo aí trazendo os mesmos personagens, os mesmos atores, né? Agora você vai ter o Fox Donner Jr. É, mesmos atores, né? Que aí você pega o cara que fez o Homem de Ferro e bota ele pra fazer o Doutor Estranho. Doutor Destino, foi, né? Ah, tanto faz, é tudo doutor, essas porcas. É que eu desisti da Marvel, continuo assistindo os filmes, né, quando eles saem na locadora, mas é aquilo. Curiosidade mórbida, né? Mais curiosidade mórbida do que qualquer outra coisa. É, eu conheço esses personagens, então gosto de saber as sujeiras e malandragens que fazem com esses personagens que eu curti ali quando lia quadrinhos. No 18º lugar, Guardiões da Galáxia Volume 2. Que é um filme ok, né? Como todos os Guardiões da Galáxia. Ok, mano. Acho que às vezes o pessoal superestima, né? Também. Como tudo que a Marvel faz, né? Mas são uns filmes legais. Sim, só não morro assim de amores por nenhum deles, mas... São okzinhos. Embora, se dos três, eu goste um pouco mais mesmo do dois, que na época do lançamento foi bem criticado. Sim, eu acho... Minha ordem é o 2, aí o primeiro e aí o terceiro, que eu acho um pouquinho mais fraco, mas... Mas estão todos mais ou menos no mesmo nível, são bons filmes. Eu também acho o 2 foi o melhor mesmo. No 17º lugar, essa aqui surpreendeu, que é o Shin Kamen Rider. Lembraram, né, de alguma coisa aí? Fora de Hollywood, né? Fez muita gente assistir Tokusatsu. Foi legal ter visto ele aqui na lista. com certeza ainda tinha espaço para Shin Ultraman, mas é isso. Esse eles não chegaram a assistir, eles viram o Shin Kamehari que tava lá na Amazon. Ah, é. 16º lugar, Hellboy. Ok, gosto de Hellboy. Guilherme Del Toro. Gosto dos dois filmes, principalmente desse primeiro aqui, que é mais próximo, né, da linha de terror. Revi há pouco tempo atrás, continua divertido o Hellboy. 15º lugar, Capitão América, o Soldado Invernal. Que na época que eu assisti, eu gostei e tal, mas depois fiz umas revisões, coisa e tal. Continuo achando okzinho, mas como a maioria do que a Marvel fez, não me apetece mais tanto assim. Aquilo, o filme é ok, mas é aquele negócio, como a Marvel é bem nivelada por baixo, né? Mas realmente também acho superestimado. É bom pra quem nunca viu um filme de espionagem. É. A maioria numa segunda visita, né? Numa revisada. Não dura muito, não. A maioria da Marvel é assim. Eu me lembro de como curti Guerra Civil no cinema e quando revi na TV a cabo. 14º lugar. Esse aqui também eu não esperava, não. Que é o Corvo. O primeiro filme com o Brandon Lee. Não esperava ver nessa lista, não. Legal, legal. E o Corvo também a gente... review, né, ano passado. Sim. A gravação podcast. Do podcast. E, nossa, continuação do filme muito legal. Não. Até hoje isso me impressiona, assim, como ele é simples e tudo funciona, né? Ao contrário aí do remake recente. Não vamos falar dessas coisas. Pra que reviver? 14º lugar é outro filme aí que muita gente ama, mas eu sou do contra, eu não gosto, que é o Logan. É, Logan é outro que, pô, quando estreou, pô, galera, altas comparações, então, porra, é outro também que, pô, ele até começa bem, né? Mas, pô, na segunda metade do filme, acho tão caído. Eu gosto da primeira metade, né? Meio os brutos também amam, né? É, daquele western, então. Mas, pô, chegar na segunda metade... Mas, nossa, quando o Evil Wolverine entra em cena... É... Aí vem aquele... Aí ele se transforma, assim, numa... tentativa assim de Mad Max 3 e tal. É, tem aquelas crianças. Crianças aqui. E nossa, ele é tão meia boca que ele não consegue nem criar uma... fazer ali uma morte respeitosa, emocionante, tanto pro Xavier, né, quanto pro Wolverine. É tudo muito... É. Muito caído mesmo. Não dá. O único filme do James Mangold que eu gosto é o Copland. Porra. É o único filme realmente bom dele. Tanto é que depois desse logo que ele fez, né? O último Indiana Jones, que é uma coisa horrorosa. outro caído. Também não vi. Sorte sua. É. Pô, vendo a lista aqui, mano, toda a gente é muito do contra, né? Porque... um monte aqui que o pessoal ama, eu acho Tendo contra mesmo. É, né? Agora é o The Batman, né? Que também é. É. Exatamente, Batman. Outro filme muito amado que eu. Nossa. Esse me põe pra dormir, né? Puta filme chato. Pô, chato pra dedéu. Batman burro do caralho. É, péssimo. Comissário Gordon mais burro ainda. Sim, porra, eu já ficava irritada com o comissário Gordon nos filmes do Nolan. Que ela é conivente. É, porque ela era conivente, né? Às vezes ele combate a corrupção, ele fala, ah, eu sou o único não corrupto, e aí ficava quietinho, não fazia porra nenhuma, só ficava olhando. Pô, esse tá mais burro ainda, que as coisas estão acontecendo embaixo do nariz dele, ele não sabe de nada, pô. Competente. É, mas o Batman também não sabia o que era a rata lá. Riquinho, pô, aprendeu no espanhol na escola. É. Ah, é o pinguim. A sorte é o pinguim. Cara, quando o pinguim foi chamado rato de voa? Pinguim nem voa, pô. Pô, quando o pinguim foi associado a rato, porra. Muito burro. Sabe, né? Não fez nem em espanhol um, pô. É. Ai, cara, muito mequetrefe que, pô, o cara trabalha ali com Batman, nem trabalha a teatralidade do personagem numa boa, sabe? Até o Christopher Nolan sabia fazer alguma coisa. Nossa, tem uma cena que o Batman vem andando igual o Robocop, cara. Que isso, todo devagarzinho. Porra, É, exatamente, né? Esse cara, mano, esse filme do Batman, na verdade, é totalmente seguindo ainda a proposta do Nolan, só que ainda mais sem graça, que o do Nolan ainda tem seus momentos. É, por exemplo, né, o do Nolan, o filme termina em gás, esse aqui termina em água. O próximo vai ser fogo. É, o próximo é fogo. Bom. É, isso aí foi uma das coisas... Mas sem graça que eu já vi, que o cara, a ideia era recomeçar, né? E ele não conseguiu sair daquela estética, daquela atmosfera que os filmes do Nolan tinham. É, a mesma coisa. Se o Nolan tinha o Coringa agente do caos, ele aqui tem o Charada Sadomaso, que também é um agente do caos. Vai ser o Charada só. As charadas péssimas. Que hoje são muito fáceis, que o que faz o pessoal, os personagens do filme serem muito burros. Ou então você vê até mais de uma resposta. Com a última mesmo. Do... Ele deixa lá, cara. Pô, várias respostas. E o cara ainda tinha menos seguidores que o Cultura Pop a rigor. É verdade. Só fracassado, pô. Tremendo flopado. Flopado pra caramba, pô. Não sei como é que conseguiu reunir lá aqueles caras lá, pô, uma flopada. Filme é chato demais. Inclusive eu tô, né, esperando com a maior vontade o segundo filme que vai sair. Pô. Ah, é, vai ter. Pô, ele perde tempo explicando coisas como o Batman pintando. É, mas eu fiz isso pra quê? Eu sempre fico pensando se nos outros filmes também tivesse isso. Aí chega lá o final do Batman Retorno. O Batman lá tentando vencer a mulher gata não matar. Aí tira a máscara, ela tá com o olho de panda. Pô, nem o Nolo, pô. É, esse aí é o. coisa dessa mania de hoje em dia. Não, tem que ser realista, tudo tem que ser explicado, né? Tem que ser justificado, assim, mano. Pô. É, nem o Nolan foi tão. Pois é, mas para de tentar ser realista, gente. Pô, pra quê? Bom, na frente dele na lista, agora sim, né? Um filme que a gente vai concordar com a maioria, né? Que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? O primeiro. Sim, esse eu gosto pra caramba. Pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha no cinema até agora. Aqui você vê o. Bom, o Peter Parker mesmo, né? Próximo ali do. Conhecia dos quadrinhos, o Rei do Crime, e a historinha também é muito boa, a trilha, e a, sem falar, a animação. É. Bom, esse eu gosto bastante. Chegamos ao Batman, de 1989. Eu gosto mais ainda do Batman Retorno, mas gosto bastante desse primeiro filme. Até hoje, assim, o pra mim o melhor Batman live action é o do Tim Burton. Pode estar ali o Michael Keaton, não mexe o pescoço e tal, mas é o Batman mais ágil do cinema. Melhor visual de Batman no cinema. Né? Não só do Batman, mas do Batmóvel, tudo. É, Batmóvel tudo, Gotham City. Não, mais legal. Tudo é o mais legal disparado. E o Michael Keaton é o melhor Batman. Então vem X-Men 2. Ok, faz tempo que eu não vejo, mas sim, é ótimo filme. Aliás, assim, da franquia X-Men, acho que só, pra mim, só o X-Men e o X-Men 2 mesmo. O resto eu posso pegar tudo e jogar fora. Sim. Sim, esses dois são os que vale. Fala isso, vem aí os da Marvel, né? Que vai ser o diretor dos Thunderbolts. Viu? O pessoal fica inflando, aí a Marvel vai lá e acredita que dá. Se bem que a Marvel também só dá filme pra diretor laranja. Bom, o oitavo lugar é o Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan. Que causou, né, umas polemiquinhas, né, Dri? Muito engraçado, né, porque eu vi assim, os tweets de gente reclamando que não é filme de super-herói, né, então não tinha que estar na lista, não é filme de super-herói. Pô, a lista tem cada filme merda e os caras estão encrencando com o Corpo Fechado. Porque supostamente não é, quer dizer, não é Marvel e DC, né? Pô, sabe que é filme de super-herói? Claro que é. Tem todo ali. Coisa ali da origem do herói, do vilão. Pô, O filme trabalha os arquétipos. Sim. É um filme de super-herói na linguagem do Shyamalan. Sim. Então, não deixa de ser super-herói, porque só porque não é estilo Marvel DC. Pô. É um filme que fala sobre quadrinhos o tempo todo. Sétimo lugar, Mulher Maravilha. Aqui voltamos a ser contra, né? Sétimo lugar, tava demorando. Pô. É outro, né? Que filme que uma galera ama aí, mano. Acho muito engraçado, né? Porque, assim, o primeiro filme é muito amado, né? Mas o segundo é odiado. E pra mim, tá na mesma. O segundo é ligeiramente pior, porque um pouco é mais idiota. Mas, assim, eu não vejo grande diferença de um pro outro, não. Primeiro que ambos, né, estrelados pela Gal Gadot, a atriz do mundo. Então, assim, Fica difícil aí. Outra que a gente já não gostava antes de ser modinha. Sim, muito. Eu já odiava ela muito antes só pelo péssimo trabalho dela como atriz. É, muito antes da questão do sionismo vir à tona. Sim. Mas esse filme é muito meia boca, previsível pra caramba, muito lugar comum, tem que ficar assim, cada bobagem, sabe? É Mulher Maravilha escolhendo roupa, é Mulher Maravilha perguntando sobre sexo. Nossa, ela é virgem, ela. É. Não, é porque uma ilha que não tinha homem, ela é virgem, né, gente? Como é que vai acontecer? Ela não sabe o que é sexo. E é totalmente centrado no romance. Né? E ela é totalmente guiada pelo Steve Rogers. Gente, o tempo todo. Ele que leva ela pra toda parte. Que toma iniciativa, e tanto que ele que faz o grande sacrifício final, né? Sim. Que é a mesma coisa no segundo, né? Que ela tá lá igual uma idiota com que trouxe ele de volta, né? No corpo de outro cara. E ele que abre mão, né, da vida dele, sabe? Porque senão ela não faria, ou seja, porra, sinceramente. Questão de merda da personagem. É. Esperemos que o James Gunn faça melhor. Sexto lugar, Pantera Negra. Outro muito meia boca. Que esse aqui foi muito elogiado. Inclusive falavam que era um filme de ação super foda. E sinceramente, quando eu assisti, eu não achei isso tudo. Sim, esse aí também é mais um superestimado. Ainda mais que você pega todo o debate de representatividade, papapá. A galera confunde as coisas, né? Como tem representatividade, então tem que dizer que é um filmaço. É igual da Mulher Maravilha, também envolve isso. Sim, assim, são pessoas... dois filmes assim que estufaram na onda. As pessoas parece que ficam com medo de criticar. Sim, assim, eu conheço um crítico que na crítica dele para Mulher Maravilha não falou mais sobre a atuação da Gal Gadot. Deixou para falar mais tarde na crítica do filme da Liga da Justiça. Pô, o que é impossível não ter notado a unidade dela. Pô, se bem que na época eu vi gente comparando ela ao Christopher Reeve, pô. Nossa, vai não, tomar porque o carinho é a transposição. Não, da Mulher Maravilha, das HQs, pra carne, pô, vai se fuder, pô. Forte, pra caralho, a mulher. Não se parece fisicamente, dá uma bosta de atriz, pô. Sim. O quinto filme é legal. O quinto filme é o melhor filme do Quarteto Fantástico já feito, que é Os Incríveis. Sim, pelo visto, ainda não vi esse novo, mas pelo visto continua sendo o melhor filme do Quarteto. Sim. Ela também de uma época que a Pixar fazia coisa boa, né? Sim, saudades da Pixar, né? É. Morreu descanse, jovem. Descansa em paz. Boa. Agora mesmo saiu o novo deles, Hério. Pô, eu não tenho nem mais paciência assim, pra assistir, porque os últimos que a gente viu parece que eu tô vendo o mesmo filme. Sim. É sempre a mesma história, meu. É a refilmagem da mesma história, ambientado em locais diferentes, tipo de personagens diferentes, mas no fundo é a mesma história. Pois é. Mas a Pixar de 2000 era muito boa. Ali entre 90 e 2000. No quarto lugar, Os Vingadores, o primeiro filme. Olha, na época eu assisti muito esse filme dos Vingadores, voltei ao cinema para rever, vi várias vezes depois em DVD, na TV a cabo. Sim, né? Até hoje é um filme muito divertido. Mas eu ainda acho que eu colocaria Guerra Infinita aqui em vez dele. Não colocaria ele assim no topo, ali os quatro melhores, não. Mas é essa parada aí, né? Sou do contra. Aliás, falando em ser do contra, né? O terceiro lugar é de outro filme aqui que na época do lançamento, poxa, gostava muito, vi muito, né? Vi no cinema, vi em DVD, mas depois foi diminuindo, né? Foi. É, não chegou a um passo que hoje em dia eu nem sei se é o reveso, que é o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, né? Que é um efeito com quase toda a filmografia do Nolan, né? Assim, tirando a Amnésia, né? Eu gostei, assim, mas depois, sei lá, depois de rever, hoje em dia eu não tenho nem vontade, assim, de... É, de acontece rever, né? Como um grande truque. É outro que eu gostava bastante também, mas depois a cada revisão. É, parece que piora. É, já não me empolgasse. Sim. É. É, começa. É, os pontos que incomodam começam a chamar mais atenção do que o que tem de positivo, né? Você vê que. É. Ainda é, né? Dos três do Nolan. É o melhorzinho, mas. Mas passar o tempo você vê. É, porque Begins ainda tem umas coisas, ainda tem mais coisa ainda que eu não gosto. Tem. Que foi piorando com o tempo. E o terceiro eu já não gostei na época. Sim, esse Loki, é logo quando vimos a primeira vez, já não agradou. Cavaleiro das Trevas é um bom filme, mas hoje em dia não gosto tanto assim, não. Definitivamente não me colocaria na minha lista. Não gosto do Batman do Christian Bale, o Coringa do Heath Ledger tem seus momentos, mas também não é meu Coringa favorito. Eu gosto do Coringa classicão mesmo. E toda aquela coisa cansativa daquele jogo de gato e rato lá, do Coringa tá sempre um passo à frente, que você não sabe se é porque o Coringa é muito inteligente ou se os outros são burros demais. Eu acho que é burro demais, né? Porque no terceiro filme o Batman do Christian Bale prova que é bem burro mesmo. Não tanto quanto o do Robert Pattinson, mas é. Bom, segundo lugar, sim, Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. É um dos meus favoritos também, até hoje. Tem muita cena legal, tem desenvolvimento muito bacana. E primeiro lugar, Superman, o filme, né? Christopher Reeve, classicão, não tem nem o que dizer. Um dos meus favoritos também. Essa, perfeito. É. E assim terminamos a lista. Essa foi a lista. Concluindo que nós somos quase sempre do conto. É, tem uns filmes bacanas, mas outros assim que pra mim não dá. Bom, mas então, agora vamos. A nossa lista, as nossas listas. Então, vamos começar. Bom, eu vou apresentar a minha primeiro. Separei aqui os meus 25 filmes favoritos de super-heróis. Então eu vou começar com o primeiro, que eu acho que, assim como o Corpo Fechado e o Corvo, deveria estar nessa lista também, que é o Robocop, do Paul Verhoeven, o Policial do Futuro, que para mim é um filme de super-herói, com certeza, né? Pô. Vocês concordam comigo, né? Pô, sim, com certeza. Não, pô, é um filme super-herói, assim, tem todo o formato, né? Origem, vilão, um rival, né? Que, sim, o Ed 209. E fora assim, a construção das cenas de ação, é tudo bem super heroístico. Sim, é aquela linguagem do filme de super-herói. É só você comparar com o filme do Padilha, que não tem isso, sabe? Aqui é pra gente ter o Robocop andando, fazendo aquele barulho, aquela pose super-heroística, aquelas cenas de ação com o posto de gasolina explodindo atrás dele. É totalmente super-herói. E sem falar que muito da narrativa do Robocop foi inspirado no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Sim. Então, para mim, assim, o meu filme de super-herói favorito. No segundo lugar, coloquei Superman, o filme. No terceiro lugar, coloquei o Hulk, do Ang Lee. Para mim, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Uma das melhores adaptações do Hulk. Bom, a melhor, né? Que as outras não chegam nem perto. As outras não existem. É, um filme que é quase sempre esquecido nas listas. Até que ele foi lembrado na lista do Omelete. Às vezes ele não sabe. É, quem diria. E, pô, esse filme eu já gostei na época, quando assisti no cinema, me amarrei. Continuo gostando até hoje, vi muitas vezes. É um filme de super-herói, um drama psicológico de primeira. Saudade aí dos tempos que bons diretores podiam, né? Grandes diretores podiam dirigir filme de super-herói. Hoje em dia, as pessoas gostam de chamar laranja aí, que é seguir a Marvel aí, principalmente. O tempo que não era só filmes de produtor, né? No quarto lugar, coloquei o Corpo Fechado. No quinto lugar, o Corvo. No sexto lugar, o Batman Retorno, que, como eu disse, eu gosto ainda mais do que o primeiro. Poxa, o Batman Retorno, quando passou no cinema, vi muito. E depois na TV, nossa, já devo ter visto esse filme umas 20 vezes ou mais, sei lá. A melhor mulher gato de todas até hoje. Quer dizer, bem empatada com a Julie Newmar, que eu gostava muito da mulher gato da Julie Newmar também. No sétimo lugar, Darkman, A Vingança Sem Rosto, que... para mim também, né? Um grande filme assim, com linguagem de quadrinhos. Eu confesso que quando eu assisti o Homem-Aranha, né? Que, pô, também é dirigido pelo Sam Raimi, eu fiquei até meio decepcionado, porque eu esperava, né, toda aquela loucura histérica que é o Darkman, e não era tanto assim. Gosto muito desse. Aí, no oitavo lugar, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Para mim, o melhor filme do Homem-Aranha até o momento. No nono lugar, Robocop 2, que eu gosto muito dessa sequência. Desde a quando assisti pela primeira vez ali, tinha o pessoal que sempre pichou esse filme, mas nossa, eu acho que é uma ótima sequência. Tem um humor cínico. E eu gosto muito daqueles vilões, gosto muito da ideia do Robô Ken no final, acho o combate final muito bacana. Então, Robocop 2. Em décimo, botei o Homem-Aranha 2. Em décimo primeiro, lembrei do Batman, Máscara do Fantasma, né? Que é o longa-metragem ali da época ali da série, né, do Batman desanimado. É uma das melhores adaptações do Batman já feitas, com certeza. Ah, em 12º lugar, botei o Espetacular Homem-Aranha 2, né? Sim. Que é um filme odiado por muitos. Sim, a gente ganhou. Eu sempre lembro do nosso hate aqui, né? Júlio Médias, grande prêmio Médias, que começou a nos atacar só porque a gente gostou do Espetacular Homem-Aranha. E virou hater da gente só por isso. Eu gosto muito desse filme, que ele é exatamente o que eu gosto no filme de super-herói, sabe? Um filme de super-herói que, pô, tem bons personagens, pode ser dramático, pode envolver, sabe? Eu mesmo não esperava que eles fossem adaptar tão bem, fazer uma versão tão boa da morte da Gwen Stacy, sabe? Antes de ver no cinema, você quer acreditava que eles iam matar a personagem mesmo, sabe? E eles fizeram, e eles fizeram isso bem. É um dos poucos filmes de super-heróis ali de 2010 para baixo que me emociona. Eu gosto bastante dele. E ele ainda tem o melhor uniforme do Homem-Aranha no cinema, né? O melhor uniforme live action do Homem-Aranha. E, pô, eu acho o final dele muito bom. E até hoje eu gostaria de ter visto o Espetacular Homem-Aranha 3 para ver para onde ia. Porque ali é realmente uma coisa assim, uma sensação de crescimento do personagem que você não tem depois nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, que são sempre a mesma coisa. Sim. Mas infelizmente isso, não tivemos o terceiro filme, né? O Homem-Aranha foi para Marvel, virou esses filmes sem graça aí com o Tom Holland. Mas é isso aí, o Espetacular Homem-Aranha 2 na lista. E em 13º, eu botei o Kick-Ass, que eu gosto bastante também. Em 14º, eu botei o trio heróico do Johnny Tu, né? A Mysterio, Anita Mu e Meg Seung. Muito melhor que Mulher Maravilha. Em 15º, eu botei o Vingador Tóxico, filme de super-herói mais divertido de todos os tempos. Deadpool queria ser o Vingador Tóxico, mas não chega nem perto. Em 16º, eu botei Os Incríveis. Em 17º, Batman de 89. Em 18º, o Shin Ultraman, que eu ainda gosto um pouco mais do que o Shin Kamen Rider. E eu acho a história do Ultraman, acho o Ultraman muito cinematográfico, e achei que o filme ficou muito legal. Gosto muito do final ali com o Zoff. Em 19º, o X-Men 2. Em 20º, eu coloquei o Máscara, que eu acho também um filme muito bem feitinho, muito interessante, um dos melhores ali dos anos 90. Em 21, em 21º, eu botei o Hellboy. Em 22º, Shin Kamen Rider. Em 23º, o Guerra Infinita, que para mim é o melhor filme da Marvel. Em 24º, Máscara Negra com Jet Li. E em 25º, terminei com X-Men, o filme, que costuma ser menos, né, querido do que o X-Men 2, mas eu gosto bastante desse primeiro filme também. E essa é a minha lista. Pô, minha lista bem, bem parecida também, mas vamos lá. É, primeiro, Robocop também. É, segundo, Superman, o filme. Terceiro, Hulk. É, quarto, Batman, o Retorno. Quinto, O Corvo. Sexto, Robocop 2. Sétimo, Superman 2, a versão do diretor. É, oitavo, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Nono, O Corpo Fechado. É, décimo, Darkman. É, décimo primeiro, Vingador Tóxico. Décimo segundo, Batman, Máscara do Fantasma. Décimo terceiro, Homem-Aranha 2. É, décimo quarto, Batman, né, do, de 89, né? Não um debate. É, 15º, Shin Ultraman. 16º, X-Men 2. 17º, Espetacular Homem-Aranha 2. É, 18º, Cult Runner. É, 19º, Flash Gordon. 20º, Kick-Ass. 21º, Shin Kamen Rider. 22º, The Heroic Trio. É, 23º, X-Men. 24º, Rocketeer. E 25º, Os Incríveis. A minha lista também é parecida, só que tem uns aí que vocês viram que eu ainda não vi. Né? Vários aí que eu não conferi ainda, tipo Shin Ultraman mesmo. Então ficou primeiro Super-Homem, né, do Richard Donner. Segundo, Robocop do Policial do Futuro. Terceiro, Hulk do Ang Lee. Quarto, Corvo. Quinto, Batman Retorno. Sexto, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Sétimo, Robocop 2. 8, Homem-Aranha 2, 9, O Corpo Fechado, 10º, Batman, Máscara do Fantasma, 11º, Espetacular Homem-Aranha 2, 12º, Superman 2, a versão também do Richard Donner, 13º, Darkman, 14º, Batman 89, 15º, Os Incríveis, 16º, X-Men 2. 17º, Shin Kamen Rider. 18º, X-Men, primeiro. 19º, Máscara. 20º, Homem-Aranha, o primeiro. 21º, Kick-Ass. 22º, Vingadores, Guerra Infinita. 23º, Hellboy. 24º, Flash Gordon. E 25º, Guardiões da Galáxia, o 2. Beleza. Acho basicamente isso. Tem vários aí desses aí que eu não iri, tipo Vingador Tóxico e tal. Bom, então a Adri vai pegar essas três listas, e quando o podcast for lançado, ela vai lançar também a lista definitiva do CPR com os melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. A lista que vale. É, importa. A única que importa. Bom, então é isso. Estamos encerrando mais esse episódio do CFMC no cinema. Minha cara, Adri, para quem está chegando agora, onde pode encontrar os outros CFMC no cinema, né? Que a gente já gravou vários aí, já falamos de vários filmes aí, já falamos de todos os filmes da franquia O Corvo, já falamos de O Beijo no Asfalto, tantos filmes. Onde eles podem encontrar tanto o Sete Canções, quanto também os episódios do Conversa Fiada Matou Carambola, dos nossos podcasts? Bom, primeiramente, no nosso próprio site, o culturapoprigor.com.br, né? Tem lá todos os podcasts, mais críticas, matérias e outras coisas que a gente posta por lá. A gente está em todas as plataformas aí de podcast, né? YouTube Music, Spotify, Amazon, Apple, e provavelmente em qualquer plataforma aí que você use, você vai encontrar a gente por lá. É só procurar por Cultura Pop a Rigor ou Conversa Fiada Matou Carambola, você vai achar. E acompanha a gente nas redes sociais, né? Porque aí você fica sabendo aí os podcasts novos, as postagens novas do site, né? A gente está no Instagram, está no Twitter, no Blue Sky. É só procurar lá Cultura Pop RB. Agora a gente precisa gravar, né, um episódio do Certo Ser no cinema com a lista dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Pô, mas aí meio que alguns a gente já falou aqui ao comentar a lista da Square, né? É, vai ter vários dessa lista aí dele. Pô, mas tem muito mais, mas né? Mas tem outros muito piores, sim. Eu me lembro quando eu fui ao cinema ver o filme do Spawn. Pô, mas o Spawn é um clássico. Um clássico da ruindade. Então vamos encerrando mais esse episódio do CFMC no cinema. Quero agradecer aos nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui. Fui! Valeu! Teve até uma cachorrinha aí dando tchau. Viu? CFMC no cinema. CFMC no cinema. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.